O movimento número um do é o Terpe Despedaçado, isso quer dizer que a gente teve sucesso com o primeiro, pelo menos eu acho, já que a gente está dando continuidade hoje. Eu quero começar aqui fazendo os agradecimentos, primeiro, a Andressa Bis, que compartilhou bastante posts do blog para a galera. O Manu Henrique também deu uma contribuição logo no início, junto com a Andressa, porque os dois, no caso, trabalham lá pro podcast do Luciano Pires, né? Felipe Manhães, que é o nosso mago do gráfico, né? Que valeu, faz, Felipe! Que faz toda a edição dos desenhos que eu faço à mão, ele vai e refaz, e conserta, estraga não, eu ia falar estraga, ele conserta toda a cagada que eu faço. Finalista. Bem melhor do que Almigron, quem conhece histórias em quadrinhos vai saber do que eu tô falando. Certo, é propagandinha aí, mas o cara merece. Certo. E agradecemos as críticas de Edna Malta, mamãe. Valeu, mamãe. Rafael Vale, que mandou também um e-mail pra gente, que é um grande amigo meu, foi maestro, um dos melhores maestros que eu tive, cara chato pra caramba. Eu sempre perdi os debates para ele. E o Luciano Pires, que é lá do podcast Café Brasil, é escritor e cartunista, né? Ele deu ótimas dicas aí pra gente dar uma melhorada aí no podcast, certo? Um agradecimento especial à minha amiga de faculdade, Adriana Leitão, que foi a centésima a curtir o TERP, ganhou uma homenagem. Valeu, moço. Certo, certo. Então, vamos apresentar aqui a galera que está aqui hoje. Nós temos a Santa Trindade, né? Sempre presente. Thiago Malta ali nos tecladinhos da Shining Crazy Diamond. Na bateria de Echoes, o Alan Costa. No violino, ou viola, de Mother, versão filme, Daniel Martins. Hush. Nos slides ali de Division Bells, o Marcelo Vargas. E ali na capinha de Atom Rearmada, vaca. Certo, vamos para... Primeiramente, hoje nós vamos discutir, falar bem, mal e fazer uma análise sobre o álbum The Wall, do Pink Floyd, em homenagem ao show que tivemos agora no Rio de Janeiro, dia 29. Vamos ter em São Paulo, dia 3, se eu não me engano, e já teve no Rio Grande do Sul. Mas antes, vamos à leitura de e-mails. Sim, o primeiro e-mail que eu tenho aqui é do Rafael Vale. grande amigo aí do nosso Daniel. Isso eu aprendi nas minhas aulas de filosofia no segundo grau. Sempre não fale nada e nunca fale sempre. Há compositores que não trabalham exclusivamente com notas, mas com sons. Santoro, Jossi de Oliveira, Xenax, Marco Stroppa, Stockenhausen, Lachenmann, Grisey, Morel, Rodrigo Cicelli e Rafael Valle. Então, Rafael, meu caro, eu entendi a sua crítica. Realmente você está certo. Eu não posso generalizar quando eu falo que toda música clássica usa melodia, harmonia e ritmo. Não, como você pôde citar alguns aqui, mas eu não estou de todo errado também. Vou me explicar. A melodia, harmonia e ritmo se consolidou no barroco com estipulando o sistema tonal, certo? O sistema tonal foi determinado na época barroca, e a partir desse momento a música clássica, que a gente pode classificar como clássica como um todo, né, que a gente discutiu no último podcast, ela se utiliza sim dos três elementos. Os compositores que você citou, o mais velho dele aqui, Santoro, nasceu em 1919. Os outros são 22, 59, 28, 35, 46. Todos eles após 1919. Temos que lembrar que o atonalismo entrou em ação, né, na música em 1908. Ou seja, quando a gente começa a elaborar músicas que abandonam um pouco o tonalismo. É claro que os compositores que você citou, eles não utilizam... nem todos utilizam do atonalismo, mas ele já tem essa liberdade de pensamento a partir daí. É claro que eu deixo possivelmente para você me dar uma réplica e me citar algum compositor antes de 1908 que faça uso só da melodia, por exemplo. Então, eu fico aguardando aí um próximo e-mail, se o senhor desejar. Obrigado pela primeira pergunta. Tem mais duas aí, né? Continuando aqui o e-mail do Rafael Valle, ele continua perguntando. E o repertório para percussão com altura não definida? Negar ritmo é mais complicado. Quanto ao gosto musical, realmente é gosto musical. Mas, segundo os musicoterapeutas, existe música que faz bem e música que faz mal, em aspectos biológicos. Eu não sei quais aspectos são esses e quais aspectos neurológicos invertem os biológicos. Se eu soubesse, estaria rico fazendo bem ao mundo inteiro. Bem, Rafael, isso é verdade. Se você soubesse realmente a resposta disso, se soubesse essa resposta, você estaria rico. Mas músicas que fazem bem e músicas que fazem mal, realmente é muito subjetivo. Eu não conheço tal fonte que fale que algumas músicas fazem bem e outras músicas façam mal. Isso vai da pessoa pra pessoa. E falando das obras só pra percussão, realmente eu concordo. Nós temos uma compositora brasileira que é a Marisa Rezende, não tô bem certo do nome dela. As obras dela são apenas para percussão e são lindíssimas. Continuando aqui, vai uma pergunta. A última pergunta do e-mail do Rafael Valle. Se gravo o som de um passarinho e o apresento sem modificação alguma, como uma composição e um concerto de música, o som do passarinho vira música? Bem, certo. Essa pergunta foi para mim. Foi com base naquela discussão que a gente teve sobre se o animal faz arte, se não faz. Aí a calopsita do Thiago ficou magoada comigo. Mas a minha calopsita é falecida, respeite. Então, inclusive, eu homenageei ela na capa do podcast. Né? Certo? Mas veja bem. Eu vou te dar um exemplo. O Thiago vai botar um trechinho dessa música, certo? A música, a Place for Park do Mogwai. Certo. Essa música, como você pode perceber, ela tem uma base e tem pessoas falando num parque, né? Que dá a ideia que é um parque realmente. Se você tem a música e você retira as pessoas falando, continua sendo música. Se você tem a música inteira, retira a base e ouve as pessoas falando, você já não tem mais música. E se você disser que é música, você vai dizer que tudo, todo tipo de conversa, fala, é música, entendeu? Eu tenho um outro exemplo que eu não fiz cola aqui e eu esqueci. Merda. Ah, sim, a música do Hermeto Pascoal, que ele faz uma melodia em cima de um discurso do Collor, certo? Se você ouvir todo o conjunto, é música. Se você tirar a voz do Collor, é música. Se você tirar a melodia do Hermeto Pascoal, qual é um discurso, certo? Então não dá pra você... A meu ver, tudo, essa fala, esses passarinhos cantando ao fundo continuamente, é um recurso sonoro pra música, assim como entra no álbum do Pink Floyd, o helicóptero, o bebê chorando e por aí vai, entendeu? Eu pensei também na música do Jorge Antunes, que ele fez pra época das diretas já, você falou do Collor, que é a Sinfonia das Diretas, que ele usa unicamente carros. Uhum. Não samplers de carros, mas dezenas de carros buzinando ao mesmo tempo. E aquilo foi tocado diversas vezes na campanha das diretas já. Sim. E aquilo era música. E era só buzina. Bem, ele organizou, eu não ouvi essa música. Ele organizou, ele pediu para cada pessoa de Brasília, uhum, mandar um trecho do carro com a sua buzina gravada, uhum, para ele separar os carros em determinadas notas. Sim, aí ele fez uma organização. Fez uma organização, uhum, carros A ficavam num ponto, carros B num ponto, uhum, e ele ia apontando com uma lanterna, com um holofote, para os carros irem apertando a buzina de acordo com que o carro ficava iluminado. Sim, aí são alturas, é uma buzina, não deixa de ser um instrumento musical. Pode ser usado como instrumento. Então se torna música. Nesse caso, porque foi organizado. Porque foi organizado. Porque teve uma mente organizando isso. Logo, o passarinho, mesmo que esteja só gravado, se a gente está organizando ele... Está organizando. Ele se torna música. Mas se você deixar ele cantando... Aí a gente vira só fundo de ambientação. Essa que é a ideia. Então acho que está respondido aí, Rafael. Aguardo o próximo e-mail. Valeu, Rafael. Obrigado pelo e-mail. Próximo e-mail? Próximo e-mail é de Edna Malta. Olá a todos. Uma ouvinte assídua de podcast vem dar minha opinião sobre o primeiro programa de vocês. Primeiro tópico. Gostei da abertura, com vocês se apresentando com sons de instrumentos. Ficou original. Mas senti a falta de links da trilha sonora. Nem todo mundo tem tempo, ou saco, ou talento para ficar pesquisando. Isso a gente já corrigiu, o Daniel na hora, a gente já corrigiu. Todos os links estão embaixo, só baixar a cabeça, ó, tá vendo? Tá aí tudo aí, obrigado pela dica. Dando continuidade. Esta é só pra você, Thiago Malta, né? Sua inspiração pra música não começou vendo as aulas de piano do irmão mais velho? E nem uma citaçãozinha da influência do que eu vi em casa? Chão de orelha. Bem, mamãe. Realmente as aulas do Pedro de piano, eu não me lembro de nada. Não lembro nada mesmo. A única coisa que eu sei é que ele tocou o tema do ET... no final do ano, na DNR, mas as aulas em si realmente eu não me lembro, mãe. E em relação a MPB, o meu problema é que eu tenho... A gente vai ter alguma chance de fazer um podcast sobre MPB, e eu tenho muito ranço com MPB, sobre o papel que certos músicos que a gente aprecia, e eu aprendi a desapreciar, ficaram pro segundo plano na história da música. Um bom exemplo é o MPB4. Que agora é MPB 3+1. A senhora vai entender a resposta. Próxima questão. Adorei a discussão sobre o que é música ou não. E aí vai uma sugestão para a próxima pauta. Esta semana vi um link do projeto Pé de Vento, da Educopédia, e eles usaram o ritmo do funk para ensinar alfabeto e mandei uma crítica ao Rafael Parente. Mandei a crítica pelo Face e ele me respondeu que quando o samba surgiu, ele também foi criticado e não era aceito pela população dita culta. Eu abomino esse ritmo e espero que o Thiago esteja brincando quando diz que faz funk. Faz funk não, filho. Mas é uma boa ideia para uma pauta. Samba como ritmo popular, que hoje é aceito. Entre aspas. Versus, né? O funk. Sim, faço funk. Essa é a resposta dele. E quanto à última questão, quanto ao apocalipse zumbi, vocês esqueceram de uma classe profissional importantíssima, os professores. Isso é verdade. Inclusive, aumento para os professores. Ironicamente, eu, Alan Costa, faço parte dessa classe de professores e deixei passar despercebido, talvez como um reflexo do pouco valor que tem se dado ao profissional de professor. Tanto que a gente até acaba introjetando isso e confesso que passou despercebido. Então, na verdade... Não, fala, pode falar. Na verdade, eu até concordo, professores são imprescindíveis, temos que salvar os professores no apocalipse zumbi. O que a gente pode deixar morrer são os pedagogos. Os pedagogos podem... Eles saem mais cedo das aulas de pedagogia, eu assisto junto com eles, eu vejo isso. Porque a minha mãe é pedagoga, eu espero. E era tão legal quando você foi lá em casa. A sua mãe é fantástica. Então, viu? Salva ela. Salva ela. Bom, e ela deseja muito sucesso a esse novo podcast... É o desejo de Edna Malta, mãe do nosso amigo Thiago Malta. Valeu, mamãe. Obrigado, hein? aqui para o nosso primeiro podcast, certo? Que pode vir a ser polêmico. É Ame ou Odeie, né? É sobre o The Wall, né? O muro, traduzindo, né? Para quem não sabe. Claro que todo mundo sabe. E feito por Rogério Águas, né? Rogério Águas, David Gilmour, Richard Wright e... Qual é o nome do baterista? Esqueci agora. Nick Manson. Nick Manson. É, família Manson. É, então, não tem nada a ver, mas tudo só bem. Que o Richard não fez o álbum, não. Vamos, não, tudo vamos bem, pular, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Ó, a gente vai analisar o álbum aqui, mas eu gostaria que você falasse aquela coisa do fã, né? Porque a gente vai trabalhar com um tipo de som que tem fã pra caramba e tem fã que é extremo mesmo, gosta chiita. Mesmo. É, o tal do xiita, né? É, meu irmão. Então, gente, nós estamos fazendo um cast com todo respeito ao álbum The Wall. Não vai ser um cast muito voltado para o fã, e sim para o apreciador, aquele que gosta da música. A diferença do fã para a pessoa dita normal é que o fã é um fanático. Ele vai ter o pôster, ele vai ter a camisa, ele vai chorar, espernear, vai ter aquelas manias que às vezes são saudáveis, outras não. E a gente pode talvez machucar vocês sem querer. Mas lembrando que aqui vai ser uma análise, às vezes pessoal, às vezes nada pessoal sobre o álbum. Vamos lá, Daniel? Então tá. The Wall, né? Vamos fazer um apanhado geral aqui do que... É claro, como se fosse uma sinopse, né? O que a gente entende do The Wall, né? É, do que é o The Wall? Bom, o The Wall, né? Como é aquele álbum, como você comentou, o amado e o odiado. É, o amado pelos fãs... Para aqueles fãs que amam o Pink Floyd incondicionalmente. E também odiado por aqueles fãs que viram o álbum como prelúdio do fim do Pink Floyd, né? É. Uhum. Né? Que foi aquele começo do conflito de ego entre eles, né? Uhum. Particularmente o álbum que eu gosto bastante. Parece que ele tenta fazer uma linha que parece contar uma história, né? Uhum. Eu acho isso muito interessante, apesar de que eu prefiro os outros álbuns do Pink Floyd, como eu não preciso nem citar o Dark Side of the Moon, isso é óbvio, mas como o Animals ou o Division Bell. Pode-se dizer que o The Wall foi um dos primeiros álbuns de banda temáticos, assim, com uma história que vai do início ao fim, durante o decorrer do álbum todo, porque o Yes já fazia isso, não sei se ele já fazia tem antes. Tem outros. Yes, não Genesis, sei se né? É o Genesis, eu acredito que o Jethro não fazia. Jethro tal, não, o Peppers não chega a ter uma, no caso seria, né, o disco conceitual não chega a ter uma... Mas o que torna o The Wall diferente? Ou é a impressão minha, coisa de fã? Eu acho que o grande barato do The Wall é a questão do show. Porque, na minha opinião, como disco também, como ele falou, tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta, eu particularmente não gosto. Mas eu acho que a grande sacada do Waters é a questão do show ali, aquilo ali, aquela estrutura. Em 79, imagino, poxa, se hoje em dia aquilo ali impressiona, que dirá em 79, né? Uhum. Pô, isso é que eu acho realmente interessante. O show eu não vou ter nenhuma crítica muito não tem grande. Como, né? O show é grandioso, o álbum é legal, dá pra ouvir sem problema nenhum. O filme, que eu acho ele um tanto complicado. O filme assisti o filme. O filme, como diz aquele cara, né, do todo mundo odeia, trágico. Trágico. Não, o filme, só de ter me mantido acordado, eu digo assim, que deve ser levado em consideração. Porque você eu... conseguiu ver em um dia o filme? Eu vi numa tarde, cara. Eu não tinha outra opção, porque já era quinta-feira e nós... Estamos gravando num sábado, tá, gente? Fique bem claro. Caralho. Já era quinta-feira e a minha sexta-feira ia ser bem atribulada, então só tinha quinta-feira à tarde pra assistir o filme. Eu demorei 3 dias pra conseguir ver aquele filme. Eu me lembro que eu tinha em VHS. Mas só que quando eu coloquei... me lembro na época, na ânsia pra ver... Quando eu coloquei a fita, só dava pra ver o começo e o resto tudo comido. Eu, caramba, não consegui ver. Aí tá. E aí, nisso, o tempo passou. VHS também. Coisa de o ano passado, né? Aquele negócio de baixar, não sei o que. Eu olhei assim, ia lá, eu nunca vi isso. Aí, agora é sim o filme. Aí quando eu vi, realmente, é horrível. Eu já acompanho o álbum há mais ou menos quase 20 anos. E eu assisti na época, assistindo de novo, e fui assistindo durante toda a minha vida. Durante o show teve alguma cena do filme? Teve várias, principalmente na Empty Spaces, né? Mas rolou umas reanimações do mesmo boneco em 3D e ele vindo correndo e batendo na tela, né? Na verdade, o desenho... Aqui, Gerald Schaaf para o filme e Alan Parker que... É o diretor. Então, eu tenho que falar dos dois também. Na verdade, o desenho, eu fiquei muito decepcionado. Eu esperava mais do desenho. Mas pra época? Pra época, claro. Primeiro, como assim? Você tá falando do desenho do filme? O desenho do filme, eu esperava mais. Isso ali é muito bacana. Primeiro, falar do Gerald Schaaf, realmente, cara, desenha muito bem. É. Eu achei interessante, fui dar uma pesquisada. Ele é o responsável pelo desenho do Hércules, da Disney. Todo o inferno foi ele que desenhou. A partir dos desenhos eu achei muito fraco, porque o álbum é de 79, certo? Sim. O filme, ele é de 82. Eu achei que era um filme mais velho. Por causa da psicodelia, a gente pode pegar outros desenhos mais antigos que já usaram antes deles. A gente tem o Yellow Submarine, que é de 1968. É. A gente tem Jackson 5, já era várias psicodelias, é 1971. Tá, mas você tá avaliando a qualidade do desenho. Mas será que não é proposital aquele tipo de desenho? E eu pensei também na parte da ópera rock. Eu achei que era mais antigo. O Tommy, ele é de 69. Mas eu acho também, no caso, não tem como você também jogar tanta culpa, no caso, em cima, acho que do Floyd, no caso, É porque eu achei que era mais inovador. Ele foi a última tentativa de rock experimental, videotape. É verdade, ele não foi a primeira. Ele foi o tiro no pé. Todo mundo já tinha feito um monte de coisas. E o Alan Parker, para um cara que já fez outros musicais, o Alan Parker, ele fez diversos musicais. Vou citar três que eu gosto muito. Quando as Metralhadoras Cospem, Fama e The Commitments. Commitments é fantástico! É. E eu acho, para um cara que fez The Commitments e fez Fama... Daí você vê como The Wall é fraco, né? Entendeu? Outro filme que o Alan Parker fez aí, tudo bem, é o único que ele consegue superar é Evita. Evita. Evite. É, mas você tá avaliando uma comparação com outros trabalhos que ele já fez e tal, aquela coisa toda. Sim, mas eu tô comparando também com a época, o que que ele fez, o que mas ele já será tinha que não foi feito? Proposital, o Roger Waters queria daquele jeito? É, o roteiro é do Roger Waters. Um disco solo do Rogério Águas, cara. É, o Rogério Águas, na verdade, ele ficou decepcionado com o resultado final do filme. O ego dele se inflou naquele momento. Totalmente. Mas ele ficou decepcionado com o resultado final do filme. Ficou. É, silêncio. Ele não se identificou com o Pink. É porque tem um pouco, acho que, do Syd Barrett também, se eu não tô enganado. No Pink não é só... Não é só o Rogério Águas, não. Não. Exatamente. Não, mas nessa época pode ser já tinha saído, já faz tempo. Não, mas a história do The Wall, uhum. O muro, é baseado na vida do senhor Rogério Águas. Muito, né? E na vida do cara que eu não consigo falar o nome. Syd Barrett. Syd Barrett. Eu jurava que The Wall tinha inspirado esses outros desenhos e essas outras obras. Foi o inverso. O The Wall, isso. O The Wall, ele conta, como já falou, a história de um garotinho chamado Pink, que perde o pai na guerra com 1 ano de idade. É totalmente igual a história do Roger Waters mesmo, que perdeu o pai em 44. Ele conta essa história do rapaz que vai crescendo sem a presença do pai, aí a mãe se torna super protetora, tem a educação da época que a gente vai chegar lá na música, a gente vai falar, na Not a Brick the Wall, e depois ele se revolta com o mundo Se isola e tenta constrói a tal da parede. Se trancar em casa e morrer, né? E aí ele tem uma transformação na vida dele, né? Ele já começa a ser aquele cara diferente, que parece que é um ditador. Depois ele é julgado e tal. E a coisa começa a virar loucura pura, né? É por isso que é uma mistura das duas histórias, tanto do Roger quanto do Syd. Agora entendi. Porque são cinco... É um garoto, como o Roger. A primeira parte é como se fosse o Roger e a segunda o Syd. Perdendo a família... A escola que ele retrata é a Cambridge, no qual ele estudou mesmo, aquele sistema autoritário, ditatorial. Bancário. E quando ele cresce, parece que eu entendi, ele construiu a parede a partir da atitude que ele teve perante um fã na turnê do CD antes do The Wall. O Animals. Que ele cuspiu na cara de um fã. Pulou a grade de proteção. E ele cospe na cara do fã. Eu tenho uma versão diferente aqui. Parece que existem umas versões um tanto quanto conflitantes, mas foi aquilo. Que ele, numa entrevista em 79 para a BBC, Ele fala que ele ia no show e via que poucas pessoas eram fãs e o pessoal ia mais pra cerveja, ficar lá na farra, né? Então ele notou que existia um muro entre ele e a plateia. Daí surgiu toda essa ideia aí, né? Foi, ó, segundo ele em 79. A falou. Sua versão é mais coerente. Mas você sendo músico, é mais fácil você falar essa versão. Porque falar, não, eu cuspi na cara de alguém. Sim. E tô querendo me isolar até de vocês. Ele conta uma história toda, assim, do sentimento dele, todo subjetivo, pra deixar um fato de lado, né? Sim. É. Até é possível, porque a primeira música no filme entrega, né? Esse In ódio, the Flash. É, esse ódio pelos fãs, né? Essa coisa toda, né? É. Essa situação. Inclusive, o texto até que eu peguei pra estudar não fala direito isso. E a fonte que eu... A fonte que eu peguei dessa cusparada artística foi de um site... Eu não vou citar o site, mas um site bem feito por fãs mesmo. Só bem... Ai, Pink Floyd é lindo! Eu amo eles! Isso aqui... Mas eles não deixaram de lado a cusparada. Muito bom site de vocês, hein? É meio difícil acreditar que existe fã assim no Pink Floyd, né? Mas o texto era lindo, cara. Eu imagino. Muito. Ai. Estávamos ouvindo a música In The Flash, que é claro que vocês já ouviram. Bom, vale lembrar aqui que a gente tá fazendo um podcast sobre o Pink Floyd. A gente vai tentar ser imparcial, né, Thiago? Mais imparcial possível? Sim. É, sim, sim. Mas fala da questão psicológica do fã. Só pra... De novo? Mas eu falei... Mas tu falou, mas eu não... É, porque o fã... Fala aí, eu quero tua visão de psicólogo mesmo. Então, a minha visão do psicólogo é que o fã, ele é um ser alienado, ele não consegue... Tenta entender da melhor maneira possível, gente. É aquela pessoa que não consegue criticar, discernir o bom de ruim. Vocês têm esse direito de fazer isso? Vocês têm esse direito. E nós, como apreciadores... Então somos pessoas que ouvimos um lado da história, o outro lado da história, pra depois ter uma visão, nós fazemos uma construção um pouquinho diferente. Sim, no caso eu já fui fã, porque The Wall escuta quase 20 anos, falei já, falando pela segunda vez, mas isso quer dizer então que fica difícil você discutir com um fã sobre um álbum. Né? Uhum. Se você fizer uma crítica, disser que fez playback no show, coisa do tipo, você é altamente metralhado. Mas na verdade o Pink Floyd é uma banda que eu carrego no meu coração. A gente tá brincando aqui, eu fiquei brincando de ser o Pedro de Lara, mas é uma banda que eu carrego no meu coração. A primeira apresentação que eu fiz na minha vida, lá na DNA, foi tocando Another Brick in the Wall solo no teclado. Isso com 13, 12 anos. O meu primeiro CD foi o Dark Side. Ah, pensei que tinha sido The Wall. Não. Foi Dark Side. Beleza. Alguém quer falar mais alguma coisa? Agora a gente vai começar, vai falando as vamos músicas. Destrinchar, não, vamos destrinchar. Um parênteses aqui, Thiago. Fala que o Pink Floyd está no meu coração. O Roger Waters, não. Roger Waters está fora. O lance do Roger Waters tem essa briga também. Eu também não gosto de muita coisa que ele fala, mas... Pelo menos eu senti isso num show, né? A gente que foi no show. Ele tem uma coisa que ele consegue passar um carisma legal pra galera. Não, sim, ele, ele envolve muitas pessoas. Ele é um bom ator, eu acho. Mais ou menos, né? Como um cantor de banda de rock, eu achei que ele é um ótimo ator, né? Mas... Parece o Richard Gere. Mas, o show todo, ele sabe fazer um show ali, ele sabe... Uma voz maravilhosa, ele, né? Não, hoje em dia, não, o playback ajudou, mas tudo bem. Olha, Daniel... Playback, uma palavra ali, daquelas estrela, proibidas. Né? Mas, não pode falar isso. Não pode falar playback, cara. Playback? É. Mas foi mesmo, cara. E tava previsto já que ia ter playback, ele foi avisado, porque ele perdeu a voz há 10 anos atrás, quando foi assistir o show dele lá no Sambódromo, ele cantou realmente tudo, mas esse aqui ficou claro, esse de agora, de sábado, né? Foi sábado? Até esqueci o dia da semana. Quinta-feira. Hoje é sábado. Hoje é sábado, é hoje. Hoje é sábado. E ele muito playback, rolou muito playback. Mas isso eu entendi, assim, eu achei melhor ter feito playback, porque ia estragar o show se ele não fizesse playback. É, aí ele colocando estragar. Não ia dar. E estragar com o megafone lá tentando cantar, não ia rolar. É, porque nesse show o foco foi muito mais na produção, né? Tanto que veio esse lado estrela dele, né? Tanto que ele botou um muro na frente da banda, pô. Foi exatamente. tinha um... A gente não via a banda. A gente não via a banda. Vocês não viram. Mas não rola. A banda vem pra frente depois, muito depois. Mas isso não, é de mas começo. Isso até acho que no, era no assim, primeiro. Não é no intervalo no que isso rola? Também era, assim, também era. Mas foi uma piadinha assim, maldada, mas eu gostei. Não, o muro tava sendo construído durante o show, só que já... Quase no final da primeira parte ele já tava pronto e a banda. É, quando termina assumido. A primeira parte aí. Mas ele coloca o último. Cara, eu vou te ser sincero. Eu ouvi falar que ele costuma isso não fazer faz muita diferença, pra falar a verdade. Eu mas sei Daniel. Quando termina, tá pronto. Não, mas eu imagino que os fãs devem esperar pra esse momento. Não, vai não, chegar não. A hora que o cara vai botar o tijolo, o último tijolo. Não, e quando que marca, o último tijolo, depois que ele é, né? Depois que ele é corneado, né? Aí ele vai. Tem rola uma parada. Achou a motivação que faltava pra completar o muro. Mas o Daniel. Meu amigo. O Rogério Águas, eu fiquei numa certa confusão. Até o Marcelo falou que é o álbum, como que você falou? Botou? Que os fãs colocam como. Tem fãs que odeio e tem fãs que amam. Não, que é o prelúdio do fim. É o prelúdio do fim. Esse prelúdio do fim, essa parte, era só ego mesmo? Ou ele achava que ia ganhar rios de dinheiro e não queria dividir com ninguém? Cara, eu não entendo muito bem o psicológico do Roger, o Waters, né? Vocês estão falando Águas, eu vou falando Waters pra gente poder dar um contraponto. É, mas as histórias que eu sei é que ele realmente inflou bastante o ego, brigou muito com o David Gilmour. Tem um colega meu que defende que a culpa foi dos dois, não foi só do Roger Waters. Rolou uma rixa entre os dois mesmo. Não. Né? Fala aí, Márcio. Não é, eu acho que isso não é impossível de ter ocorrido. Então, o Final Cut, houve. E eu, até hoje, não achei ninguém que falou que aquele álbum é maravilhoso. Ah, não tem como, cara. Até não hoje, tem como. Eu não achei ninguém. Não. Eu... Final Cut é o último álbum. É o que vem álbum. Depois, é. O nome já diz, né? O nome já diz. Legal. Chega. Eu sei que cortaram... Ele também, acho que ele escreveu uma carta pra EMI na época, dizendo que ele tava tá acabando com o Pink Floyd. Sim. Eu já ouvi isso. O Roger Waters. Assim que acabou, que veio depois do Final Cut, ele escreveu uma carta dizendo que não tinha condições de tocar com eles, não sei o quê. É. E aí eles foram pra justiça. É, bem feito. Ninguém mandou demitir o Richard. Ele perdeu o nome, né, cara? Ele Thiago, perdeu o nome. Puxando pro lado dele, né? Que todas as reuniões do Pink Floyd, seguindo que ele nunca esteve. É, o show que eu mais gosto do Pink Floyd foi o Pulse, né? É o Pulse, né? Aquilo ali é maravilhoso. Eu acho que pra nossa geração foi o que abriu pra gente conhecer. Pra conhecer. Daquele CD que fica piscando? Piscando. É. Legal. Com aquela bateria que falavam que durava 100 anos. Não sei se falaram isso pra você. Aquele show eu já ouvi falar nisso. Aquele Duracell Forever. É. Aquela pilha dura 100 anos. Eu ficava lá esperando ela apagar e nunca apagava. Mas, Alan, eu tenho que defender realmente a classe. Não, tá certo mesmo, cara. Mas o cara foi demitido e contratado como músico de apoio lá e na verdade, o Richard... Sempre foi um membro original da banda, né? O que eu acho mais engraçado, mais fantástico, que foi o único que ganhou dinheiro com o The Walls. The Wall. É um muro só, cara. É The Wall. Cuidado com os fãs, hein? Ele foi o único que ganhou dinheiro. Todo mundo perdeu, porque gastou muito dinheiro. Foi um na projeto já milionário. Era um show caríssimo, não teve... Não, mas olha só, o discurso também que ele passa é que a banda não estava fazendo nada, ele estava fazendo tudo. Não sei se ele foi dominando bastante a ponto de não deixar eles fazerem alguma coisa. Também sou crítico a essa questão. Eu fiz tudo. E é aquela coisa que a gente tava conversando. Pô, os solos são do Gilmour, cara. E eu sei a diferença de um compositor de banda de rock para um compositor de música clássica. Não tô engrandecendo o de música clássica. O de música clássica escreve tudo. Todas as vozes, todos os instrumentos, tudo que cada um vai fazer. O de banda de rock, ele escreve a ideia inicial e vamos criar junto. E você faz o solo e deixa eu ver como é que é. A experiência que eu tenho de banda é essa, entendeu? É, basicamente, não é? Acho que é isso mesmo. Não, que eu acho o seguinte, a maioria vê como o grande compositor mesmo, o cara que escreve as letras, mas sim, não é exatamente isso, né? O instrumental na banda é feito junto, né? Uhum. E tem uma ideia, faz assim. Isso aí que você tá falando, até concordo também, tanto que teve muita gente que eu perguntava, e aí, vai no show do Rogerinho, não sei o quê? Ah, não, pô, sem o Gilmour. Gilmour? A galera quer ouvir a guitarra dele, né? Uma referência forte. Ele é, como eu vou cara. Te falar, o guitarrista estava lá. É a mesma coisa que bem, Jagger sem Richards, cara. Uh-huh. Não tem como, cara. Não tem como. Fala. Isso que eu conheço gente que quando teve o outro show do Dark Side, né? Eu conheci pessoas falando que o Roger Waters era o Pink Floyd era o Roger Waters. Porque ele compôs tudo. Mas eu falava, não, sei, o Gilmore dá uma diferença absurda. Uhum. Absurda. Então. Sim, o Richard também. Bem, é um conjunto, é a banda, né, cara? Sem Richard não tem Dark Side. Concordo. Verdade. Também acho. É. Não, é. Você tem razão. Sem. Ele não tem. Antes de entrar nessa conversa de cada música, só uma colocação. Apesar da gente falar que foi o álbum que os fãs menos curtiram, isso, aquilo outro, é um álbum que tá na lista da Rolling Stones, os 500 maiores, não, 500 maiores álbuns da história da música. O The Wall tá no número 87. Ó, aí. Ó, nessa lista aí, se o Dark Side estiver abaixo do décimo, eu não confio nela. A gente vai pesquisar, então. Bem, certo. Então vamos para as músicas, nós vamos analisar tanto o CD, o filme e o show, de preferência esse show ao vivo que nós dois assistimos aqui. É, eu queria começar, antes de mais nada, o show ele começa de um jeito, o filme começa de outro. É, e o CD já vai começar na In The Flesh, certo? Mas eu queria chamar a atenção para a música que começa no filme, que é a Tigers Broke Free. É, que é... alguém aqui conhece a música? Conhece? Sim. Conhece, Vargas? Não. Certo? E ele fala, com todas as letras, que foi o pai dele, foi o alto comando que levou a decisão do pai dele ir para a guerra na Batalha de Anzio, na Itália, em 1944. Para quem não sabe, essa batalha, claro, Segunda Guerra, os americanos estavam planejando atacar esse posto, que era muito importante estrategicamente, e contaram com a ajuda da Inglaterra. Então foi decidido que um exército viria pela terra através da ponte e o outro viria pelo mar, certo? Esse exército que ficou pela ponte, ele teve que esperar lá e tal, e deu tempo dos nazistas se reagruparem do outro lado e massacrarem todo mundo ali. Então tem histórias assim bizarras do tipo tanques, né? Tanques de guerra americanos, porque os americanos ficavam no tanque, e a galera inglesa ia a pé, era a infantaria. E o cara do tanque descrevendo cenas de que eram pedaços de corpos voando em cima do tanque, que ninguém conseguia avançar, e que um dos generais chegou assim na frente e falou assim, não vai dar, e todo desanimado, e o cara falando, que tá aí, tu vai morrer. O cara já tava totalmente louco, assim, pô, a gente morreu todo mundo, entendeu? Tipo, no desespero. Então, essa parte é bem emocionante, assim, ele deixa bem claro isso, e ele fala no final da letra que foi o alto comando que tirou o pai dele da vida dele. Ele tinha um ano de idade, e a mesma história do Pink, personagem do filme. Do filme, que é o mesmo dessa história aí toda, né? Mas eu acho interessante, a única coisa que eu posso colocar... Ela continuidade depois, na verdade, ela não toca inteira. Ela começa, depois ela continua depois. Ela funciona como alguns prelúdios, não é? É, como acontece, né? Com pai, depois continua e termina. Ela funciona basicamente como... O álbum todo funciona assim, na verdade. Ela é só um reforçador. Que, na verdade, é um álbum pacifista. Contra as guerras e contra as normatizações, é a única coisa que eu posso colocar. Tanto no show ele virou para o outro lado, né? Ele, não só para a guerra, ele atacou muito o terrorismo, né? Terrorismo. O foco dele era terrorismo. Ele gritou lá até contra os terroristas, né? Não foi? Os terroristas. É. Que é a nova guerra também, né? Exatamente. Então, começamos com In The Flesh, né, que é o grande ponto-chave da abertura do show, que dá aquela porrada e sempre impressiona, né? Com certeza, eu não gosto do disco, né? Mas In The Flesh, a música é maravilhosa. Não vai cantar um trecho, não, Vaca? Não. Não, ela funciona pra você entrar no clima, ela funciona. Bacana, principalmente sem aquelas imagens de... irritante, ela funciona melhor aí. Se ouvindo no quarto, tudo apagado, com os olhos fechados. É bonito. Você vai viajar, você vai entrar dentro da cabeça do Rogério. sobre, ainda sobre a música, no filme, né? As cenas do filme mostram os fãs. E a letra fala dos fãs, né? Que vocês foram lá correndo, né? Ele fala que o show tem que continuar e tal. E fala das pessoas, vocês vieram assistir. E mostra as pessoas se pisoteando, a polícia fazendo, revistando a galera. A letra, eu acho a letra abusando bacana. Abusando das dessa, meninas, né? Eu inclusive. Acho bacana. Né? Não, esse rola? É depois, esse é depois. As meninas é depois, cara. É, deve ser porque aí já na primeira já aparece o ditador, né? Já aparece o ditador. Que no filme é o... É o... Ah, Bob Geldof. Fala dele, hein? Ah, é o Bob, né? Fala dele aí. O cara existe ainda, tá vendo? Não, muito conhecido por aquela música. I Don't Like Mondays. Não. Tell me why I don't like Mondays. A única coisa que eu sei é que ele agora ele é ativista, pacifista. É. Uhum. Tem uma fundação. Mudou depois da atuação War. Dele. Viva. Que tá inserido naquele período setentista. Tá fazendo aquela atuação blasé que todo mundo fazia. Nem boa, nem ruim. Passa. Li umas curiosidades que ele não gostava do The Wall e começou a gostar depois que atuou. Também li isso. É, eu li isso aí também. E li que o Roger não gostou do Bob como Pink. Não gostou? Pô, achei que ficou bom. Ah, também não tem parâmetro pra comparar, né? Não tem outro. Eu acho que ele queria que parecesse ele, ué. Parecesse com o Roger. Com certeza. E aí, então a The Flash... fala sobre essa crítica aí dos fãs. É, tem a ver com aquela coisa da cusparada, né? É, porque foi na turnê. O nome da turnê é In The Flash, é isso? Corrija-me se tiver enganado. Não, a turnê deu UOL. A anterior. Não, teve uma turnê chamada In The Flash. Teve. Você tem razão. Foi na In The Flash, não foi na Animals, não. Entre a Animals, teve uma que chamou In The Flash. Parece que sim. Tal episódio teria acontecido, acho que... Mas parece que rolou Quebec. Realmente as pessoas se pisoteando em 80. Sim. Ah, realmente rolou isso. Em 80? Foi em 80, quando teve o show. Não, mas o show foi... Não, as pessoas se pisoteando realmente pra entrar no show. Tira uma dúvida aqui, o manager do Pink, do personagem, por acaso é interpretado pelo Bob Hoskins? Eu não tive tempo de... conhecido como Super Mario. Não tive tempo de conferir, confesso. Super Mario? É, o cara que fez o Super Mario no cinema, cara. Não, é Bob Hoskins? Não sei. Qualquer coisa vai pras pérolas do final, mas eu acho que é ele, cara. O manager, né? O cara que faz o manager. Até quando tem aquela cena que a gente vai comentar na segunda parte de Comfortably Numb, o manager entra e tudo, então eu acho que é o Bob Hoskins. Certo, a música ela finaliza com o bebê chorando, que simboliza aí o nascimento do bebê, mas também tem a cena do avião, né, que no filme tem e no show ao vivo também tem. Esse bebê chorando é a melhor coisa, melhor parte do álbum é esse bebê chorando. Que bebê chorando mais afinado, mais gostoso de ouvir, não, na verdade, brincando, mas... Eu ouvindo dentro do trabalho, com o som tocando, de repente tocar um bebê chorando, todo mundo concentrado, realmente é punk, dá calafrio. Rogério Vargas aquele. É terrível. Dá calafrio aquele bebê. E aí, Vargas, o que tu achou do avião? Deu a impressão que tinha um avião mesmo vindo? A galera se assustou? Bom, desde o início, quando eu já cheguei no engenho, eu vi um avião. Eu também vi, eu procurei o avião, eu vi, ó. Eu tava esperando o momento que ia cair aquele avião. Claro, eu pensei que ele ia derrubar o muro todo. Também pensei que ia rolar. Ele veio e derrubou um pedacinho de nada do muro. Caiu atrás e subiu um foguinho. É. Foi um esqueminha assim, né? Ele derrubou uma parte ali. Eu já tinha procurado um avião do tamanho de uma pessoa, mais ou menos, né? E eu ouvi uns vídeos de pessoas que estavam embaixo. Ele veio, dá pra ver o fio, né? Aquela coisa toda. É bem. Mas pro fã é maravilhoso, não, parece um Boeing. Não tem problema nenhum você ver o fio, faz parte da brincadeira. Não tô criticando. Mas eu tô falando, pro fã parece um Boeing, né? Uma coisa assim, caraca, um avião caindo. É o caso que a gente tava falando. É o caso que eu tava conversando com Vaca sobre o show que tem o porco, da música Pigs. Aquele, teve um porco também. Aquele porco inflado do Pink Floyd, aquele é muito lindo, e é só um porquinho inflado. Esse show foi um pouco diferente. Foi um porco bem preto, parecia um javali. Com um monte de críticas. É, com várias críticas. E sobre governo, sobre energia renovável, criticando a Shell. Escrito em português, né? Escrito em português, muito bom. E outra coisa que eu sempre reparei, em todo show, quando tem uma bolha flutuando, um porco voando, seja o que for, quando Ele encosta no chão, ele é fagocitado pela plateia. Bem, vamos falar da próxima música, então termina com um bebê chorando, avião caindo, simbolizando a morte do Roger, a morte do pai do Roger Waters, né? Que é o Flatters. O avião representa a morte do pai, sim, correto? Sim, sim. E o choro, não, o choro representa o abandono dele. A partir daí... Já é a ponte pra segunda música, né? Já aí é a morte da infância dele, com aquele choro. Uhum. E ao mesmo tempo faz a ponte pra próxima música. Pra próxima música. Que tem a ver com os primeiros anos de vida, né? É. Então vamos para a música The Thin Eyes, segundo o nosso linguista. Essa música, vamos lá. Ela tem aquela coisa que mostra já a mãe, né? A mãe super proteção da mãe com o filho. E essa coisa dele já... Não? Fala besteira? Não, essa é sobre os dois primeiros anos de vida dele. Na verdade, a The Thin Eyes é basicamente amor de pai. É uma música voltada para o abandono do pai. Tá bom, então essa música ela representa a falta do pai dele, que ele viajou pelo oceano, deixando apenas memórias. Pergunta, o que o pai deixou mais pra ele? Só lembranças no... E ele fala, e é interessante que a cada final de não de todas as músicas, mas ele deixa claro que isso foi mais um tijolo no muro. Que mais lá na frente ele vai mostrar o que é esse tijolo no muro. São os blocos que vão construindo um muro que ele vai fechar sobre ele mesmo, pra ele, pro mundo. Na verdade, eu acho nessa música que ele bota o primeiro tijolo, né? Eu acho que tem até um verso que ele fala: Pai, você é o meu primeiro. Você é o meu primeiro tijolo. Exato. Eu acredito que seja nessa música. O que você deixou pra mim, pai? Ele faz a pergunta. Faz a pergunta, né? E conclui que, pai, você é o meu primeiro tijolo. Isso, já naquele ritmo de Another Brick in the Wall. Já, e a resposta é mais um. Mais um não, você é o primeiro. O primeiro, eu, né? Quero o primeiro comentar tijolo. Também que o The Wall usa muita repetição de motivo, usada por Wagner, né? Que é a repetição sempre daquele temazinho, né? Do Another Brick. Eu acho que contribui para discos conceituais é até isso, que nem no Tommy. Eu acho que contribui para coerência. Para ficar mais coerente. Bom, é um álbum, né? Álbum conceitual. Não só os temas. Eles repetem versos também. Sim, o ser humano ele tem essa. O Wagner explicava dessa forma, que ele tem. Não sei se Wagner explicava, ou alguém explicou, não sei. Eu acho mas isso até bacana. Ele fala que a pessoa se sente bem assim, e vê uma coisa conhecida. Tem alguma coisa pra falar? Deprê? Deprê, Alan? Fala aí. Não, essa não, cara. Essa acho que eu vou falar em deprê lá na parte 2. A fina camada de gelo que pode se quebrar sobre seus pés. É a metáfora, né, pra fragilidade dos primeiros anos de vida dele. Principalmente tá com a ausência do pai, né? E tá sendo uma base do em outras palavras, né? Essa música é um grande mimimi. E ele fala. Tem momentos, assim, tem momentos. Eu confesso que eu esperava mais. Você lendo, né, vendo a letra, às vezes a coisa é muito literal. Tem lá as suas metáforas, que eu acho interessante. O próprio The Wall é a maior metáfora de todas. Mas tem momentos que é muito literal pro meu gosto. É aquilo ali e pronto, você não tem como. Agora vamos ao show. No show é projetado um telão com vários rostos de pessoas que morreram, que e no site dele ele pede que as pessoas mandem fotos de pessoas e que fica num hall lá do site, e ele utilizou no show a foto dessas pessoas. Eu acho que qual não tem. Qual o objetivo isso? Eu não entendi. Mórbido, não? Eu não entendi a ligação. Coisa, né? É porque o protesto dele é muito genérico. Acho que é uma coisa muito pessoal, porque se você analisar, nem o Gilmore, as pessoas acho que não dá tanta atenção, mas como é um balbo tão pessoal, eu acho que o Waters ele fica naquela fixação. O lance é que eu acho que passa isso, né? É possível. O pessoal que vai pra guerra e morre. Você comentou, parece que foi que eles mandaram os soldados direto pro massacre. Sim, massacre, foi. Massacre, a ideia da estratégia massacre, era o seguinte: massacre, vocês vão lá na ponte, segurem enquanto a outra galera vem pelo mar. Fica aí e morram, entendeu? Morram e segurem mais tempo na ponte enquanto os outros avançam. pelo lado de lá. É aquela velha estratégia de Warcraft, né? Pra quem jogou, você tem dois exércitos, você deixa um aqui, beleza, esse exército vai morrer, mas eu vou mandar o outro por trás. Os arqueiros por trás. É, exatamente. Você sabe que aquela galera vai morrer, mas vai ser maneira a estratégia. A ideia foi mais ou menos isso aí. E se cabe no Warcraft, cabe na vida. Claro, não. Jogo de estratégia é tudo, né? É, então ele eu acho que é muito gênero. Eu vou fazer essa crítica logo agora, que eu tô com a língua coçando. Então ele é muito genérico porque, assim, ele não toma partidos. Ele critica os dois lados. Ele critica a Igreja Católica, o judaísmo, outras religiões lá que eu não lembro. Ele critica a Shell pela energia poluente. Ele critica o socialismo, o capitalismo. O ele lado não... punk. É. E ele critica tudo. Ele critica ícone tudo. Máximo do... Nem isso ele foi autêntico. Porque em 79, os punks já estavam velhos. Mas... 79, né? É, porque o álbum. Mas deixa eu te falar, geralmente quando uma pessoa luta contra alguma coisa, ela toma um dos lados do partido. Ela não luta assim, sou contra tudo no mundo, sou contra tudo no mundo. Jogou pra galera, né? Aliás, ele solta a metralhadora do show, né? Solta, tem a metralhadora. Muito bom. Metralhando todo mundo. Pô, a metralhadora, ele parece de verdade mesmo. É. Naquela hora eu tava esperando que ele mirasse contra o porco, né? Que o porco tava no alto. Fugiu o porco. Fugiu o porco. Que nada, vai em geral. Foi, ele metralhou todo mundo. Ele tentou, ele sempre atualizou o show dele. Em 90, Muro de Berlim, ele botou toda a roupagem de Berlim com as guerras que vieram antes. Quando eu era pequeno, eu jurava que o The Wall era um álbum contra o Muro de Berlim. Eu também achava isso. Então, a gente era pequeno na época, então achava isso. Então ele tentou, acho que ele tá tentando atualizar, porque ele mesmo diz que já não é, pô, 70 e poucos anos já, e já não tá mais revoltado com a vida, aquela coisa toda. Então ele tá tentando atualizar a coisa, assim, fazer uma coisa genérica pra todo mundo se identificar. Seja capitalista ou socialista, vai se identificar. Então procure um muro de verdade que ainda esteja em pé e fale que quer derrubar, fala da muralha da China, fala, eu odeio a muralha da China e eu quero derrubar ela. O muro da sua casa? Eu acho que nesse caso do UOL ele virou um tipo de álbum, um tipo de show, de apresentação ópera, como alguns dizem. Ópera rock. Né? Ópera rock. Que é de uma época. É pra aquela época, pra aquela ocasião, como Beethoven fez uma música pro Napoleão e depois tirou. E é pra aquela época, é pra aquela ocasião. Mas então... é por isso, Daniel, que eu acho ele fraco. Se ele fosse feito 10 anos antes, ele seria muito maneiro. 10 anos antes? Da época que foi feito? Da 70. Época que ele foi feito. 70. 79, quase anos 80. Se ele fosse feito em 69? 69. Ele é de 79, então 10 anos atrás. 10 anos atrás? 69. Seria um álbum fantástico. Seria um álbum fantástico. Porque ele seria uma coisa que tá, né? Prevendo? Não sei, não entendi. É, com Vietnã em cima, seria. Ah, Vietnã, entendi. Seria perfeito. Entendi. Agora eu entendi, agora eu captei. Agora nós vamos para Another Brick in the Wall, parte 1. In the Wall. In the Wall, parte 1. E ela já começa com essa crítica ao professor da época. Ele... Não é? Mas na 1 ele já... Não, na verdade a 1 é contra um sistema genérico, na verdade. É contra a sociedade. Ele tá lamentando ainda no 1. O pai. Então fala aí. Ele fala aquilo que o Thiago falou a respeito do tijolo, né? O primeiro o tijolo, que o pai... você foi o meu primeiro tijolo. É. Certo, o que você deixou pra razão, mim, pai? Razão, o que você deixou razão. Pra mim, pai? Então vai, fala aí. Então, exatamente, da música The Thin Ice, The Thin Ice, ele deixa aquela pergunta esperando, pai, o que, que você tinha deixado pra mim? E na Another Brick in the Wall 1, parte 1, na verdade. Que é quando aparece o nome do pai dele no telão lá. Então, na Another Brick in the Wall, parte 1, é quando ele dá a resposta que o pai é o primeiro tijolo. É, eu acho que é a menorzinha, né, dos três Another Brick. E é nessa que ele fala, pai, o que mais você deixou pra mim e tal. Porque o álbum como é uma coisa progressiva, uma música completa a outra. Então a gente confunde muitas vezes. É, tem umas que são, você vê assim, a música, né, ela na verdade é uma ponte só pra uma outra, é uma transição. E ele fala assim, ó, como isso é a tudo só foi mais um tijolo no muro. É, a primeira motivação, foi a motivação inicial pra ele começar a construir o tal do muro do isolamento. O vídeo, ele mostra o garoto mendigando a atenção de um outro cara que tá com o pai também. Cara, né? essa é a cena mais bonita do filme. Eu esperava muito do desenho animado, como eu já tinha mencionado. O filme tu gostou mais. Mas, né? Naquela cena em si da criança, o abandono total. Pedindo pro pai, pro garoto, o pai do outro colocar em cima do descendo balanço. No escorrega, cara. Muito triste aqui. Eu admito, cara, eu quase chorei. É muito triste, né, cara? Depois ele vai e ele já vê aquele senhor ali como se fosse o substituto do pai, porque a carência é tanta. O cara tá indo embora com o filho, ele vai tentar agarrar... E vai rechaçando, moleque. Ele volta, o cara rechaça... Bem, aí a gente vai pra... Agora sim, a gente vai pra... The Happiest Days of Our Lives. Certo. Do helicóptero, né? Certo, aí vem um helicóptero nosso no show. O que, que é aquilo? Fenomenal, aquilo foi impressionante mesmo. Foi, cara, me senti na Guerra dos Mundos. Foi Guerra dos Mundos. Um helicóptero saindo de dentro do palco, iluminando todo mundo, assim, com aquelas luzes passando, assim. Pô, legal. Caramba, cara, foi Guerra dos Mundos. Sente momento no Vietnã ali. Não, foi um momento Guerra dos Mundos, cara. Eu vi, assim, o bicho... caçado ali naquele momento, Foi bom. Foi logo depois, veio um avião... Tá bom. Então, na próxima música, no filme, aparece uma águia nazista voando, lançando bombas, né? E a bandeira inglesa se desfazendo com uma cruz em vermelho, sangue escorrendo. A grande sacada dessa música é o esporro que o professor dá no Pink. Sim, mas no filme tem mostra uma águia nazista no início. Ah, sim. Aí nesse momento? Filme. Sim. Entendi. Um avião jogando bomba. E não sei se você reparou o esporro do professor. É uma coisa bem interessante, que o Pink tá escrevendo um poema. Um poema. E o professor fica satirizando o Ele fato... Ele expõe os problemas, a criança ao ridículo. Exatamente. Mas que poema é aquele que ele tá escrevendo? É a dor. A dor? Ah, você também estudou. Claro que eu estudei. Você não ia pegar de surpresa. Tem que perguntar pra outros. Alguém sabe que o poema ele tá lendo ali? Não, faço ideia. Vamos falar. Como os dois sabem, tem que falar em... Vai lá junto, cara. Um, dois, três. Money. Money do álbum Dark Side of the Moon. É, cara. É a letra. É a letra que ele tá escrevendo. É uma parte da letra. Legal, cara. É um easter egg muito maneiro. E eu acho que é legal mostrar isso aí, porque é aquela coisa do professor, é o sarcasmo do professor com o aluno. Não sei se é também... pode ser também, porque ele tá sendo sarcástico. Isso é perfeito. É porque a ideia é porque a cena representa esse verso. Mostra é isso aí, ele expõe as fraquezas. E aí ele vai e se explode, né? E aí ele explode dizendo aquela coisa que o professor em casa ele fica sobre a tutela da esposa psicopata, né? E é por causa disso, ele bota a causa de tudo em cima disso aí. E eu não consigo ouvir a Not Every Brick Doll sem essa música antes. Eu não consigo ouvir a Not Every Brick Doll parte 1 sem ouvir essa antes. Porque ela dá a chamada pra próxima, né? A música não interrompe. Na verdade, a nota fica com vazio sem você ouvir essa antes. Você tem que ouvir as duas juntas, né? É pra mim, que não tô habituado a ouvir progressivo, é um exercício muito, muito, muito estranho. Eu tô acostumado a pegar 10 álbuns e colocar todos pra rodar ao mesmo tempo, em shuffle. Sim, entendi. E não, o Pink Floyd, álbum, cara, não dá, não se dá. Você colocar uma faixa aleatória... Fica estranho. Fica estranho. Você tem que parar e ouvir o CD, o álbum, o MP3 de cabo a rabo. É parecido com ópera. Bem, aí a gente pode já emendar na... Fala aí, Vá. Né? Tem algumas, eu acho que, por exemplo, a Comfortably não. É, essa dá também. Dá, tanto dá, que é uma justa. Hey, you... No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them. Vamos para a nota de Breakdown parte 2, que é o hit de sucesso que tá. Eu diria que se tornou a música mais famosa do Pink Floyd. Mais, né? Famosa. Foi minha por onde única... eu conheci Pink Floyd. A também. Primeira música do Pink falar. Floyd que eu ouvi foi essa. E a única também, que dá pra foi. Tocar em boate. Dá pra tocar? Tem versões aí? Não, pequeno, não tem versões, mas eu já fui em festa indie que toca Another Break in the Wall. Eu me lembro pequeno, eu vendo o clipe, cara. Aquela parte das criancinhas caindo, criancinhas, né? No... Do moedor de carne. Moedor de carne, olhando aquilo, caramba, que isso. Não, e é assustador, né? É. Aquela cara das crianças. Aquelas carinhas distorcidas, né? Uma cara distorcida. É porque, olha só, a ideia ali, o que eu captei, eu até perguntei pra minha professora de... Qual o nome da matéria? É História do Ensino de História. História do Ensino? De História. Que bacana, né, cara? Nem um pouco redundante. Eu tenho essa matéria. Eu queria ter essa matéria, Psicologia da Psicologia. Pô, é quase legal. Isso. O que o Rogério Águas não faz, né? Então, olha só, o Another Brick Doll Part 2, eu vejo muito que tem aquela coisa da educação bancária, pra quem não sabe, é a educação que só deposita. Vai contra os princípios lá de Platão, né, que era de você, o professor, ser um provocador do aluno. Ele provoca e aprende com o aluno. De qualquer forma, o professor estaria agindo dessa forma. E na educação bancária, geralmente positivista, militar, aquela coisa toda, e era vigente na Inglaterra na época dele, era uma educação desse tipo também. Bem, ele mostra as crianças no clipe caindo no moedor de carne, simbolizando bem aquela coisa dos padrões de que se criar cidadãos com o mesmo tipo de pensamento e sair com a mesma cara, sem personalidade nenhuma, e depois mostra as crianças se revoltando lá, quebrando tudo, quebrando tudo e tal, aquela coisa toda, e mostrando o professor, falando pra vir aqui e ridicularizando ainda o poema dele, né? É, foi a motivação, né? Ele é ridicularizado e ele começa a imaginar uma revolução ali na escola. Ele só imagina, né? É. Outra coisa que eu queria colocar... Na verdade, eu queria que o Alan pronunciasse que, na verdade, as crianças foram de uma escola tradicional da Inglaterra. Do lado, é. E foi entregue um álbum como pagamento. Ah, é? Interessante. Islington Green School, é isso? Exatamente. Essas crianças, foram essas crianças que fizeram... daquele clipe. Que participaram do clipe e fizeram coro. Fizeram coro. E, na verdade, isso foi chocante realmente pra época. Porque eram crianças de escolas de uma escola tradicional inglesa, cantando contra a escola tradicional inglesa. Uhum. Isso realmente, Rogério, foi fantástico. É, dele, legal, né, cara? Na nas primeiras vezes que eu tinha visto essa cena do Another Break, eu pensei que as crianças estavam representando crianças com aquela face deformada. Não, são crianças vestindo máscaras mesmo. São crianças representando. Sim, com a máscara. Na verdade, a máscara é para as crianças não terem. Não expressarem emoção, na verdade, certo? Você segue um padrão, você. Você segue um padrão. Mesmo que você ria, que você chore, que você tenha sensações, aquela máscara, ela funciona como seu muro pessoal. Sim. Exatamente, educação bancária, é isso aí. É. Tá, vamos falar. Então, o que interessa agora é eu e Vargas. Ó. Então, nesse momento, no show, rola a tal homenagem do Roger Waters com Jean-Charles Menezes, que morreu no confundido como vítima de terrorismo. Confundido com um terrorista. Falei besteira? Jean-Charles. Jean-Charles. Em qual música? No Another Break ou no... Não, ele cria uma faixa, uma música à parte. Perfeito. Ele faz uma versãozinha do Another Break, do All Popzinha, né, Vargas? E depois ele põe uma letra que ele fala que isso também é mais um tijolo no muro. É, mas eu achei assim meio uma crítica a fazer, que foi o seguinte: ele fez homenagem e depois motivou todo mundo a lutar contra o terrorismo. Como se dissesse a morte dele foi culpa do terrorismo. Não foi. Mas não foi. Foi culpa das cotas miadas. Sim. Vamos para a Mother. Mother, do you think they'll like this song? Bem, Mother, essa aí. Essa vai render. Essa aí é uma das faixas que eu mais gosto. Eu gosto mais ainda do filme, porque é uma versão exclusiva que nunca foi executada em lugar nenhum. Ele nunca fez. Essa não vou poder falar mal não, realmente é uma música belíssima e com uma letra belíssima. É difícil a música escrita em inglês eu considerar uma letra boa, uma letra bem escrita, mas Modros realmente... Preconceito. Ele... Na verdade é semântica, o inglês não ajuda pra se fazer, construir bons versos. Eu sei como é que é. Eu entendo o que é o que você tá falando. Haja vista os... Títulos de filmes, quando a gente transpõe, geralmente a gente não tem a tradução, né? A gente tem uma versão pro português. E quando você vê o título do filme original, às vezes decepciona. É uma versão mesmo. É. Algumas letras até que bonitas. Mas a gente não pode ser preconceituoso também, né? Porque cada cultura tem uma maneira de organizar o pensamento. A maioria das músicas do The Wall, não porque é The Wall, mas porque é a língua em inglês, são letras que eu achei muito fraca quando fui traduzir e parar pra ver. Mas Mother pega a letra, que ela é uma belíssima canção mesmo. Eu posso fazer uma apanhada aqui? Ele fala, pergunta se a bomba vai ser caída, se vão gostar da canção dele, porque depois ele vira uma... Demonstra muita insegurança, né? Tá sempre consultando a mãe, né? Acho que fica bem claro isso. Essas perguntas seguidas. Aí é interessante, ele pergunta se deve construir o muro. E essa parte, ele pergunta se ele deve confiar no governo. E aí vem no telão ao vivo, né? Que vem em inglês e em português, nem fudendo. É mesmo? Nem fudendo. Na hora, assim, ó. Vem em inglês de um lado e em português do outro. Legal. Tem um moicano na cabeça dele escondido, cara. Aquilo é um moicano. Floyd, você nunca veria isso numa outra banda de progressivo, um Yes, não, um Emerson. Rogério Águas, cara. Rogério Águas. Ele fala português um trecho do show, né? Embora seja um português decorado. Fala bastante falou o quê? Tempo. Falou o quê? Bunda ou falou não, ele falou coisa? Obrigado, aí ele fala uma coisa, essa música agora, fala um português meio espanhol, sabe? Ah, eles misturam um pouco. Pra eles é tudo igual, né? Pra eles é tudo igual. Eu acho que pra mim também parece muito mesmo. Então, e ele fala se vão colocar ele na linha de fogo, de frente, se vão mandar ele pra guerra. E depois a mãe responde, rola a segunda voz, que é o próprio... Alguém lembra aí? Que é o próprio Roger que canta? É o Gilmour, cara, não sei. Baby, don't cry. E a mãe dele confirma tudo, que ela vai realmente ajudar ele. Aliás, ela fala uma coisa bem que eu destaquei aqui, que não vai deixar ele voar, mas vai deixar ele cantar. E que vai sim ajudar ele a construir um muro. Eu achei essa... Mostrou muito perfeitamente a relação viciosa que os dois tinham, né? Uhum. Da mãe, a mãe super protetora e que apoiava qualquer estripulinha. Simbiótica. e apoiava qualquer estripulinha que aquele filho queria fazer. Uhum. Até um isolamento com o mundo todo. É. Vou te ajudar a construir esse muro. E eu quero puxar aqui a atenção pra instrumental do filme, que é única. Mas nesse momento é quando para, entra o solo de guitarra como tá no CD, e de repente para tudo e entra um solo de violino. Um solo de violino que é, porra, de rasgar, assim, rasgar, e fica só voz e violão. E nesse momento tem uma cena da mulher dele vindo, tentando falar com ele, já tá todo loucão lá, e ela fala assim, oi, eu sou aquela do registro de casamento. No filme. E aí é quando ela cansa dele realmente, que viu que o cara tá loucão mesmo, não tem como. E aí a letra entra no filme, do CD também, e ele começa a perguntar se ela vai ser boa pra ele, se ela vai ser perigosa pra ele, se ela vai fazer o seu garotinho chorar, e se ela vai quebrar o coração dele. E, aliás, é nessa hora que entra o violino, cara. Quando ele fala assim... Se ela vai quebrar meu coração, entra o violino, cara, arrepia tudo, cara. Realmente essa parte é bonita. E eu nunca vi isso sendo feito ao vivo, e eu acho a versão do filme maravilhosa, cara. Eu achei interessante nessa parte aí que a mãe fala que vai investigar todas as namoradas. Aí ela responde que vai checar todas. Checar. Cheque é mesmo. Eu vou checar todas as namoradas. E olha só que legal. Ela fala que vai manter seu filhinho bem e limpo, aquela coisa toda. Mas tem uma coisa muito interessante que no show a galera não deve ter se ligado. Ela fala assim, ó... Não, mas isso ela fala depois, corta. É porque aqui, no muro... Não, é agora mesmo, desculpa, é agora mesmo. No muro não vem corta. Escrito assim, Big Brothers Watching You. Watch. Tá de brincadeira. Ah, o Big Brother tá te... Assiste tá você. Só que aí a galera relaciona com o Big Brother da TV. Calma, você já pensou. É um livro. A galera relaciona com o Big Brother da TV, só que não é o Big Brother. Mas o nome do programa da TV foi até inspirado. Foi inspirado, sim. Do George Orwell. De 1984. Falei primeiro. Posso falar desse livro, porque eu li esse livro. E ele mostra a sociedade totalmente dominada por um sistema que observa, controla tudo, né? Que é exatamente a luta que ele faz. E cada casa tem uma teletela, que é uma televisão que olha você. E aí no final da música ele fala assim, pergunta pra mãe, precisava ser tão alto? Eu fiquei pensando, que droga, é um muro. O amor dele nunca dilui dessa mãe, né? Essa mãe não faz parte do muro. Ela não é um tijolo. Ela não ajuda é um tijolo. A construir. Ela ajuda a construir. Então vamos lá. Então a gente vai pra Goodbye Blue Sky. Tô bem de inglês, né? Goodbye Blue Sky. A coisa dos aviões no show ao vivo. Sim. Com os símbolos caindo. Fala um pouquinho, vai. Aproveita agora. Nesse momento que chegam os aviões, né? Que aí vai pelo contrário, né? Goodbye Blue Sky pra dar o passo pra o céu vermelho, né? Que, sim. Que vem os aviões e deixa cair vários símbolos, né? Quer que eu fale aqui os símbolos? No começo do... Eu tenho os símbolos aqui. São... A cruz, católica, cristianismo, muçulmano, né? Que é a lua como estrela, sim, a estrela de Davi, judaísmo, tem o símbolo da Shell, o símbolo da Mercedes, o capitalismo que é o cifrão, os comunistas, martelo e foice, tem o cifrão, tem martelo e foice também. Você sabe, alguém sabe explicar qual o significado do martelo e da foice no comunismo? Que eram as ferramentas. Foice do... não tem um... proletariado. E mas... foi do campo. É, não tem um sentido. Então, mas não tem, não tem um sentido mais simbólico como a maçonaria tem os quadros. Não, e... não, é o, não, é as ferramentas que eram. Porque o porque o símbolo fascista na viagem do Pink é o martelo e o martelo. É, martelo e martelo. É, cruzando como se fosse a suástica. Então, eu acho que ele tem alguma simbologia do... a metade do que... o martelo, o próprio martelo? O próprio martelo. De repente, é a metade do comunismo ao quadrado. Não, chega dando. Acho que o martelo é porque é a coisa que dá porrada e martelo mesmo. Eu acredito que tem uma ligação com o martelo do comunismo ao quadrado. Pode ser isso aí que o Daniel tá falando. Sabe por quê? Eu procurei, às vezes, tentar viajar um pouco mais, até a partir do filme. Mas quando eu vi como eu comecei a ler as explicações, era mais literal mesmo. E mais ou menos falando... sobre o que o Thiago falou a respeito das letras, também decepciona um pouco quando você lê algumas coisas. São algumas composições, são bonitas, mas você lê a letra, não tem muito. Então vamos pra... como é que é a pronúncia? Antispace. Antispace. Essa música eu gosto muito também dela. Eu bati cabeça, né? Eu confesso. Foi a única? É a única música que eu botei a nota aqui. O quê? Encher linguiça. Eu percebo aquela música com uma grande encheção de linguiça. Não, é o quê? É aquela da. Chama o nome dela, é. Ele está mostrando os espaços vazios que deixaram. Não, exatamente. Ele música... vai preenchendo com os... Essa é das flores? Das flores fornicando, é essa? Marcelo, essa música não? Fala que é injeção de linguiça. Ela fala só pra preencher um espaço vazio. Você tá interpretando errado. Agora vou brigar contigo. Olha só. Empty Space. Eu tava pensando que você falou que era injeção de linguiça do disco. Ela não precisava da música, não sei. Não, exatamente. Eu também isso. Acho. Ela é curtinha no CD, mas ela é mais longa ao vivo e no filme, claro, né? Ela é uma crítica sobre o consumismo, né? O consumismo direto ao capitalismo. É coisa do capitalismo, consumismo. É como no show várias vezes apareceu o capitalismo. Capitalismo com as letras da Coca-Cola. No formato de Coca-Cola. Não, mas isso é uma das coisas que eu acho mais legal. Você fala mal da Coca-Cola, você fala do capitalismo. E, vende, e você faz um show que custou quanto? Mas lá nas barraquinhas devia estar vendendo Coca-Cola. E o show custou quanto? É, mais barato. Não, peraí, tá vendendo Pepsi. Pepsi? É. E o show, seu chupão, filha da puta, fala quanto que custou. Ou será que custaria vendendo Dolly? Dolly! O mais barato, o ingresso mais barato? Quanto foi quanto o show? Quanto mais barato? Foi 150, barão. Nossa. Foi 180 paguei, não, cara? Eu paguei 150, 180 na internet. Ah, sei. Eu fui lá na... Não, é verdade, olha só. Se eu conseguir fazer um show... Menos. Custando R$150, realmente eu vou falar mal do capitalismo, vou falar mal de todo mundo. Não. Mas olha só, mas voltando. A letra, não, eu tô falando da música em si, independente do show, por enquanto, né? Depois a gente fala do show. Mas ela é um porradeiro mesmo. Tem umas cenas das animações do filme lá que mostra. Mas ela é assim, ele vai criticando sobre se você deve comprar carro novo, essas coisas. E tem uma frase que eu gostei muito, que ele fala, se você deve tratar as pessoas como animais, como mascotes, pets, né? Ele fala pets. E eu sempre pensei isso na minha vida, será que vem a ser a tratar as pessoas como animais? Será que é aquela falsa simpatia que o cara, pô, meu amigo e tal, aquela coisa toda assim do cara mas se aproximar? Mas acho que isso aí acaba até caindo um pouco no relacionamento dele até com a banda na época também, pode né? Pode ser, pode ser. Que não tava muito bom, acho que ele também tratou, né, as pessoas ali um pouco com indiferença. Com mascotes, né? Foi isso que ele fez com o companheiro? Sim, é isso. Foi isso? Botou o cara lá como músico... Convidado, né? Convidado, o cara que, pô, fundou junto com ele. Verdade. Coitado. Se Rogério, hein? Não Rogério sei não. Rogério Águas, hein? Não, faca de dois legumes, né, cara? Rogério. Então ele fala disso aí, dessas compras e sempre estar de costas voltadas para o muro. ou seja, na minha interpretação, será que você tem que realmente ficar gastando, buscar mais aplausos pro seu show, buscar mais fama, torrando dinheiro com um carro mais potente e esquecer que um muro existe, que está sendo construído e que está se erguendo? A interpretação que eu tenho é essa. É, esqueceu da esposa, né? Aí tá falando também do, desse problema de relacionamento, que ele não dava atenção pra ela, saía pras turnês. Essa música é curtinha, ela vale a pena deixar ela rolar toda. Tá? Adoro. A gente vai, querem falar alguma coisa sobre essa música? É coisa do construtor. Com certeza não, não, de verdade. É que essa música, eu vou tentar ouvir de novo, mas eu achei ela, de todas, a mais fraca, realmente. Mas vê a tradução da letra. Eu vou dar uma... Vê no filme logo. Mais fácil. Já vem logo com a legendazinha, tu já vai captando com a ideia ali. Mas é a crítica generalizada, é o que eu falei. É a crítica generalizada. Eu acho muito fácil você falar mal do consumismo, capitalismo, fazendo um show caro, tendo seu avião particular, consumismo, mega casas, mega shows e isso e aquilo. Mas a mensagem, olha só, é aquela história da utopia, né, cara? A gente não vai mudar o mundo com uma utopia, mas vai ter uma certa melhora na vida da gente. Eu vejo essa mensagem assim, você vai te dar um clique pra ver se você pensa, pra ver se você faz uma escolha na sua vida, se você não fica gastando com qualquer coisa só por esnobismo e coisas do tipo. Eu acabo vendo dessa forma, acabo não relacionando o fato dele estar ganhando dinheiro, ruim de dinheiro, a entrada dele ser... Mas cara, entrar num show, poder ir num show que custe R$150 é status. Sim, isso é. Foi difícil pra mim, mas eu fui... Gastei. As pessoas, eu não sei se você vai fazer isso, mas as pessoas guardam aquele papelzinho como se fosse ouro. Um troféu. Um troféu. Cheguei em casa, vou até jogar o meu fora. Eu ia guardar. Eu tenho o ticket do show do Red Hot Chili Peppers, o placebo também. Eu guardo porque eu sou neurótico. De um dia me acusarem de ter matado alguém, alguma coisa. Tava aqui, ó. Tava vendo o Paul McCartney. Minha vida tá toda... Eu tenho um encarte de cinema que eu fui. Eu sei que você ia falar que tem encarte do Rato no Rio. Sim, tenho. Bem, vamos lá. Vai falar da mensagem que... Não. Rodar o disco contrário, não vai falar não. Tem, né? É nessa música que roda o... Fala aí, Alan, fala. Uma viagem, cara. Fala aí. É, tem uma mensagem que a pessoa tem um... Fala, se parabéns, você isolar, você... se você isolar, acho que o canal do lado esquerdo, você, né, só se e concentrar suas atenções e rodar ao contrário a faixa, tem uma mensagem lá. Certo, então, ó, vamos ver se rolou. E fala assim, a tradução mais ou menos, não lembro. Parabéns, você encontrou uma mensagem secreta. Agora mande seu endereço pra... Você tem aí? Para o velho Pink, que parece que é uma referência ao Syd Barrett. Que é seria o velho Pink, seria o dono de um... Que toma conta de um manicômio em... Chelford. Chelford, entendeu? Com certeza. Aí depois é interrompido por um... Como se for, alguém chama Roger, né? Chamando Roger Waters. Uhum. Caroline está no telefone, que era a esposa dele, né? Mas ele, ok. Só pra inteirar o pessoal, a história é... Ele acaba perdendo a esposa pra um ativista de movimento antinuclear, certo? O Pink. O Pink, personagem do filme. Ele perde para um ativista antinuclear. Fica um detalhe aí, bem específico, né? E aí, depois ela fica com o cara lá, ele tenta ligar para ela e quem atende é o cara. Aí a telefonista faz uma piadinha: será que você tá ligando para sua casa mesmo? É um homem que tá atendendo. E ele fica lá todo deprê, né, na dele. Vou botar uma música de corno agora aqui, ó. Agora vamos pra Young Lust, né, Alan? É o do favorito do Alan. Não, mas a música é legal, cara. O riff de guitarra, né, maneiro? Nada sim, como sim. Curar a dor de corno com umas grupos, né? Umas grupos? Fala aí sobre o filme agora. E olha só, no filme é interessante que mostra bem a polícia com os grupos, né? Essa relação de polícias e prostitutas. Mas, Thiago, me fale aí do processo. O que leva um homem a ser tão viciado em sexo? A ponto de estar na deprê e procurar um rabo de saia, um buraco pra se enfiar, né? Não, o pior de tudo, cara, é que ele não dá atenção pra mulher. A mulher fica ali, vai até o quarto dele, né? Ah, não, mas não, mas tudo bem. Eu tô dizendo no contexto da música em geral. Sim, que sei. Eu preciso de uma mulher safada, né? Isso, essa coisa. É. O quê? Isso vai pegar mal pra minha esposa. Não. Você como... Não, porque você como psicólogo. Você como psicólogo. Não, você como marido. Desculpa, então vou fazer de novo. Então, olha só. Vamos analisar o psicológico de um homem que quer afogar suas mágoas com as mulheres, né? Então, nada melhor que o nosso psicólogo aqui pra explicar aí, né? Como... O que levaria o cara a afogar as... Aliás, já ouvi falar teorias de que o momento mais feliz que o homem tem é quando ele está fazendo sexo. Jogar online multiplayer também é legal. Dá um orgasmo quando tu mata aquele level máximo. Pô, do meu irmão, cara. Jogar Gears of War 3, cara. É, meu irmão. Com a palavra Thiago Malta. Realmente, eu fui pego com... De surpresa, não com as calças na mão, senão pega. Eu falei que ia ter pergunta pra você. Realmente eu não sei responder. Mas a verdade é que não só o homem, mas a mulher, o ser humano em si. Ele procura fugas, formas vazias de preencher essa falta de serotonina que a pessoa amada te fornece de forma gratuita. Seja jogando esses joguinhos divertidos, seja bebendo com os amigos, ou pô, pegando qualquer vagabunda na esquina, isso vai preencher um vazio. Por um tempo, claro, ele não coloca um muro, um tijolo definitivo no seu muro. É uma droguinha, né? Pra... É uma droguinha, gostei dessa palavra. Uma droguinha. Pra resolver. Pode viciar. Pode viciar. É como a cocaína. O efeito é muito rápido. Sexo e vicia, você vai querer sempre mais. E vai querer jogar mu. E vai querer comprar... Ah, mu é muito chato, cara. Vai querer comprar armaduras... E comprar cara, peças. Skyrim me desintoxicou de jogos online. Skyrim, muito foda. Eu urrei quando matei o Alduin também. Oh. Tem mais alguma coisa? Eu preferia que o nosso Gogolboy de plantão falasse mais. Não, já falei, cara. No filme é uma pegadinha legal, um rockzinho bacana. É, não. O riff de guitarra é maneiro. A música é empolgante. De efeito, pô. Pô, David Gilmour, pô. Não, o Vaca tá falando aqui. Então, a cena do filme é... Não é um solo virtuoso, tipo Iggy Malmes, não é uma coisa jazzística, tipo Jeff Beck. É um solinho, uma pegadinha de rock bacana, né? Você que é guitarrista aí, dê sua opinião. Bom, pra mim o Gilmour sempre foi o cara com a pegada... sempre sobressaiu. Não conheço imaginar alguém que tenha algo semelhante... Uma pegada semelhante a dele, né? Eu não ouvi. Ninguém fala assim, caramba, devo e Gilmour morrer. Então você falou alto virtuoso, assim, você falou igual Malmsteen, não sei o quê. E aí sempre, sempre que eu ouvia pessoas falando que guitarrista bom é o guitarrista que toca rápido, boa, aí eu sempre usava como referência e o Gilmour, Eu já entrei muito nesse debate. Já entrei muito nesse debate que número de notas por segundo não determina se o cara é bom. Não, não tem nada a ver. Porque o solo mais lindo pra mim, isso é coisa pessoal. Pra mim foi o solo de Amused to Death, do álbum do Roger Waters solo, com o Jeff Beck. Um solo de 5 notinhas, cara. Caramba, que isso? Que solo? Bem, então, acho que não tem muito mais o que falar dessa música. É, ele termina lá com arranhando os muros com a mão, todo aquele teatro, o Hobbit. Mimimimimi. Né? Ah, o Bob Geldof. Bob, ele, né? ele se corta Bob. De verdade, né, cara? Ele passa essa um giletão. Cena, não, não, é não, mesmo? Agora não. É ele no, se corta. É no aquilo segundo ali álbum. É a Vera? É no segundo. É no segundo, eu acho que é ali, cara. É, né? Quando ele vira ditador, que ele começa não, a passar. Não, é depois, gilete. É bem depois. Não, ele tira, mas ele se corta, pelos, cara. Ele corta a mão. Não, mas na... No muro? No ataque de fúria. Não, ataque de fúria dele que ele tem. Ah, que ele tá na janela. Ele tá no quarto com a Group. No filme. Ele tá no quarto com a Group, ela tentando a atenção dele, até que ele explode. Ele explode nesse ataque de fúria, ele corta a mão. E esse corte é verdadeiro. Ah, pensei que você tava falando quando ele tá passando gilete, né? Não, é, depois eu não sei. Não, depois lá, quando ele se torna o ditador, eu não sei. Mas aí, eu li que esse corte é verdadeiro e depois ele teve que continuar sendo assim. É na próxima música que vai acontecer isso. Não, mas aí ele já tá cortado, que ele vai estar em posição de Cristo. Vamos aproveitar e falar da próxima. Vamos começar da One of My Turns? One of My Turns. One of My Turns é quando ele já entra na depressão. Ele fala que está envelhecendo e que a mulher dele já não é mais a mesma, mas a cena que rola é sempre a prostituta. No show rola peitinhos, né? É mesmo, né? É o Daniel Falcão. Rola peitinhos. Rola uns airbags grandes, né? Também. Não, rola essa cena que eu já li críticas que o cara achou que foi muito apelativo e tal, aquela coisa toda. Eu achei normal, tá dentro do contexto, nada a ver. É a prostituta lá, assim, rebolando, mexendo, tirando. Só de calcinha, no show. Como é que mostram assim, como flashes, né? É pertinente. E é quando ele tem um ataque de... Piti. Um ataque de piti. Pelanca. Ele começa a quebrar tudo. Que de pelanca. Ataque de pelanca, já. Ele começa a quebrar tudo. É nessa cena que ele tá assistindo TV e não dando atenção pra guri. Não dando atenção pra guri. É interessante essa cena dele vendo o TV, que na verdade ele não tá vendo TV. Ele não tá vendo nada. A televisão tá num ângulo e ele tá levemente flexionado, olhando pra porra nenhuma, pra nada. Na verdade, ele não quer dar atenção nem mas pra tem televisão. Tem um filme, né? Eu não sei qual. No filme. Agora eu não lembro. Mas tem um filme que tá passando ali. O muro, assim. Na verdade, tá passando um jogo de futebol. O que leva o ser humano a explodir dessa forma? O que que leva? É porque ele é um filho da mamãe. Ele é um manhozinho. Mas por que que ele explodiu? Eu não entendi a dele. Por quê? Porque ele é um bosta? Sim. Que ele viu que a vida dele não tem nada de interessante, ele explode, assim, a dor de, eu vejo como a dor de corno ainda. Eu também. Tá latente ali e ela veio à tona. Mas segundo ele, a mulher foi mais um tijolo, só mais um tijolo. Não, não é bem assim não, cara. Parece que a mulher... Ele tenta sempre menosprezar os problemas. Machucou. Só mais um tijolo. Mas de grão em grão, né? Machucou bastante, quer dizer que a mulher foi um paredão, uma parte da parede. Não é bem assim não. Foi uma parte grande. E pobre grupo. Tava ali tentando fazer o papel dela de grupo. Muito bom. Vai lambendo os dedos dele. Aliás, muito bom o serviço dela, né? Ela, mesmo vendo que o cara não queria nada, que ela poderia ganhar um dinheiro fácil, ficar ali na dela, ela já tentou fazer o seu trabalho com honra, né? Então ele explode, ele quebra tudo, corta a mão, né? De verdade. E eu acho legal que no final que ele fica lá pendurado na janela com aquela cara de psicopata. Certo? Com aquela cara de psicopata pendurado na janela e vindo aquela parte da letra que é o final, né? Se você gostaria de aprender a voar, se gostaria de me ver tentar, né? Que é justamente a coisa dele saltar de lá. E na verdade ele não tá falando essa frase pra grupo, eu acho que ele tá falando não. Pra mãe. Ele já tá. Eu acho que ele já tá falando pra esposa. Eu acho que ele tá falando pra mãe. Pra grupo, por que não? Pra grupo não é mesmo. Porque, não, quando, porque quando ele tá com um probleminha na vida dele, ele sempre se, ele volta a atenção dele pra mãe. Uhum. Ele queria chamar a atenção da mãe dele. Quando ele tá em crise, quem ele procura é a mãe. Quando ele tá pensando em construir um muro, ele pergunta a mãe. A gente volta pra Mothers. Olha só, eu te provo o contrário disso com a música seguinte. Don't Leave Now. Ele já fala, ele é um apelo pra esposa não o deixe, mas que ele quer que ela, que ele precisa dela pra colocar ela num triturador e bater até transformar numa massa disforme. Nossa, que bacana. Ah, essa é a cena do quarto escuro que ele tá isolado. Que né? É totalmente o que? Inspirador. Vai falar que é deprê. Vai falar que é deprê. Então a Don't Leave Now prova que realmente era pra esposa, porque logo depois ele cai numa depressão horrível e ele chora lá e fica triste. Quarto escuro. Querendo, né? Com as imagens da esposa dele o traindo na mente, né? Não, traindo não. Tocando a vida dela. Porque o cara não queria nada. Vocês podem chamar disso. Mas aparece o couro comendo lá. Certo? É alguma coisa? Alguma colocação a mais sobre? Vai, claro. Manda ver aí. Mimimi. O que é mimimi? Mimimi. É essa reclamação de toda. Foi de se estendendo, entendeu? Os fãs não vão entender. Ele já começou na merda, então qualquer bobeirinha que acontece com ele, ele já acha que é uma coisa horrível. É quem começa a ouvir The Wall quer ouvir só Another Brick in the Wall. E o resto é só injeção de linguiça. Só mimimi. Olha só. Peraí. O resto é injeção de linguiça, inclui Rei Yu e Comfortable Numb. Aí. Tá bom? Então, Goodbye Blue Sky é legal. Mothers é uma música que eu pensei, caraca, que música linda. Mas essa em questão... Don't Leave Now é verdade. Temas que só servem de ponte, de passagem. Na verdade, a grande importância dessa música é a parte que realmente mostra que a sanidade dele foi embora naquela música. Isso. Nessa hora que o álbum deixa de ser uma história do Roger e começa a ser uma história do Sid. Don't Leave Me Now. E aí vai entrar e emendar na nota Brick of the Wall 3, que é quando ele revolta. Quando ele se revolta. E ele deixa. Essa aí já chega claro, pesada, né? Essa já chega pesada. É a repetição do motivo, mas de uma forma pesada. Deixa bem claro que não precisa de braços em volta dele, não precisa de ninguém abraçar, não precisa de drogas pra se acalmar, ele não precisa de ninguém e acusa todo mundo, vocês não foram mais do que tijolos no muro, ou seja, foda-se todo mundo e vocês não me importam. Parece que é meio que um recadinho pra banda. É isso que eu tava perguntando, Vaca. Recadinho, vocês não servem pra nada. Nada, exatamente. Vocês não foram mais que tijolos no mundo. Ainda tem um pouco do Roger Waters aí. Agora a gente vai pra Goodbye Cruel World. Quer falar alguma coisa da é que eu acho que a nota Brick the Wall, eu realmente não tenho muita coisa pra falar agora. É uma revolta contra o mundo. É a parte mais tensa do Another Brick. Ela é muito pesada mesmo. Não é à toa, né? São os caras que estão fazendo o disco. Ele vai ficar logo irado com quem? Com eles, né? Que ódio, mano. Se ele pudesse... Todo mundo pro paredão. Ele queria ser... Puxando a sardinha pro nosso lado, ele queria ser como o Euterpe, né? Ter vários braços. Se ele pudesse, ele queria tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo. Não, pra ele seria perfeito. Ele, se fosse um deus hindu, eu acho que ele queria, né? Mas assim, ele me passou passou, repetindo novamente aquilo que eu falei. No show eu consegui esquecer dessas coisas, sabe? Ele me passou muito... Acho que é porque ele é um senhor de idade, tem a idade do meu pai. E aí a gente, eu acabei me simpatizando pela figura do Roger Waters, velhinho agora, né? 70 e poucos anos. Leva o filho pra turnê pra tocar. É bem bacana isso, né? Toca teclado, tava tocando acordeon lá. Então vamos pra Goodbye Cruel Old, certo? World. World. Simboliza basicamente a despedida dele do mundo, em que ele vai se trancar no seu quarto e morrer. E acabou a vida dele. Só que, claro, não vai acabar, porque vai dar a continuação no álbum 2, é quando vão encontrar ele dentro do apartamento ainda vivo. E ele concluiu o muro. E o muro se conclui. No show se conclui, né? É, o muro se conclui. E a partir daí, o show nessa parte vai ser todo feito com a banda escondida lá atrás. Não, eu achei incrível quando faltou o último tiro. Eles apagaram tudo e só saiu uma luz. Uma luz, exato. De um buraco só. De um buraco. Que era a última visão dele do restante do mundo. Ali. Fechado ali, né? Aquela... Então, a partir desse momento, a gente só vê o Rogério Águas no show? Não, ou nem ele? Vai rolar cenas que a banda vai vir pra frente. Mas a grande parte, a gente só vê ele? Ele vai ter uma encenação. Uma grande encenação a partir daí. Isso foi uma adaptação que... O que eu entendi quando eu li sobre o show clássico, o muro só se fechava quando acabava o show. Não, ele agora fecha no primeiro. Ah, não, mentira, minto. Não, não fecha minto. Mesmo, já é esperado isso. Ele fechava no meio e a gente ouvia da metade do show pro final, a gente não via a banda. Não via a banda. Era isso mesmo. Não via a banda, nem o Rogério. Não, ele aparece na frente fazendo toda aquela aparição dele. Tá. Então, a gente finaliza aqui essa primeira parte. Vamos ter uma segunda parte. Tomara que com os nossos dois convidados aqui. O Vaca, fale alguma coisa. E Marcelo também, alguma consideração? Continuo não gostando do disco. A conversa de hoje, assim, não vai te convencer, né? Não, já ouvi esse disco um milhão de vezes, não vai mudar. Não vai mudar nada. E Vargas? Não, nenhuma consideração a mais. Eu acho que tem mais pra falar, vem na segunda parte mesmo. Na segunda parte. Várias coisas que muita gente considera. Cabeça, que cabe melhor na segunda parte. Muita gente considera que é a melhor parte, né? Então... Vibrei! Alguma consideração, Thiago Malta? Eu acho Malta? Que é a melhor parte. Thiago Malta, alguma consideração? Não, eu acho que é o... Não, na verdade eu ia falar merda. Deixa pra lá. Vamos... É eu vou deixar a consideração pro próximo cast. Ah lá, lá? É, eu também. Passo a bola pro parte 2, já falamos bastante. Agradecemos a todos que ficaram até o fim e uma... Na verdade, esse cast não vai ter... Vai ser um pouquinho diferente, como ele tem parte 1, parte 2. A gente não vai ter... A questão é essa e os demais quadros. Ah, não vai ter, claro. Ah, é. A sentença, não é isso? Qual é a sentença? Se é verdadeiro, eu queria incluir de um livro e tirar aquela outra que é a mesma coisa. Então, fica... Provavelmente já vai sair na semana que vem. Fica atento, hein, gente. Tchau. Tchau, tchau. Então, vamos gravar? Ah, não, você não dá tchau para as pessoas? Tchau. Goodbye. Tinha tanto motivo assim, vocês conhecem mais o Pink Floyd, ele ter tanto ranço dos amiguinhos dele? Cara, eu não vejo, eu só vejo ego inflado, só isso. Também é. Eu só consigo ver dessa forma. Né? Compus um disco inteiro, sozinho, então eu sou melhor do que eles. Isso. Cara, eu vi... Emerson, Lake Palmer, amigos até hoje. Ouvi um vídeo. Rush. Amigos até hoje. Tá, eu vi um vídeo que era da produção do Dark Side. E eles tinham uma relação mais ou menos. Eu já vi esse vídeo. É, que. Mas o jeito que o Roger falava com o Gilmour, eu não achei muito legal. Me falaram que é o jeito inglês de ser, mas eu não o sei. David, eles estudaram. Ele é ignorante. É, né? Porque, na verdade, o David e o Roger, eles estudam junto desde de pequenininho. Desde pequeno. Eles são Os demais eles conheceram na adolescência. Eles se reencontraram agora, estavam querendo refazer a banda e tudo mais, né? Tem toda essa história. A RPM também fez isso, todo mundo faz isso quando começa a perder dinheiro. Mas é aquela coisa, cara, é o tipo de coisa que não deve se mexer. Deixa como tá, que tá ótimo, não tenta. É aquela coisa, é sair no auge, é sair de cena no auge. O auge, o Final Cut? Tanto indo como voltando, porque eu já tinha feito aquelas versões I'm Not Dog No e etc. Então agora eu peguei uma música em inglês e passei para o português. Só que aconteceu o seguinte: é uma música daquele conjunto Pink Floyd, mas tem um corno lá, um tal do Roger Waters, que proibiu de eu gravar essa música. Foi a maior confusão e eu fiquei com tanta raiva que agora eu também não deixo mais o Pink Floyd gravar, não é uma música minha. Pronto, acabou. Então eu vou cantar essa música que é Another Brick in the Wall, parte 2, que ficou A Moda um Bicho na Parede, parte 2. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica aqui virou-se, o terror que o gato deu. Deixa o gato em paz. Não vamos traumatizar o coitado do animal. Eu só joguei o pau no bicho para ouvir o miau. Atirei o pau no gato, admirou-se. Cara, se deixar eu canto um pouquinho. Aquela coisa, o disco é chato. É. Comparando, mas é aquilo. Tem que botar isso que ele tá falando, vai lá. Comparando com, tá com os outros discos, pô, ele é fraquíssimo. Você vai me dizer que você vê alguém falando do Pink Floyd e fala assim, caramba. Empty Space, né? Empty Space. Nossa, Empty Space é tão lindo, né? Na discografia do Floyd, ela só poxa, Empty Space. Don't leave me now. Né, Don't leave me now. Quando eu escuto Don't leave me now. Don't leave me. Eu lembro da minha esposa quando nós nos conhecemos. Fala sério, né, cara? Eu lembro da minha mãe quando eu ouço Modus. Moda, porra. Pode crer. Moda, cara, só uma. O Thiago bota tudo no plural. Yeah. É, The Walls, Mothers. The Funkers.